17, página 142. Saudações, meninos, respondeu Ayla. Todos sorriram, com exceção de Bologan, que tentava mostrar-se mais sério. Ao princípio, quando conheceu a família, Ayla viu que Bologan, o mais velho, se mantinha o mais longe possível de casa, preferindo relacionar-se com outros rapazes, sobretudo com os mais desordeiros. Mas ultimamente tinha a impressão de que se comportava de maneira mais responsável em relação aos irmãos, em particular para com Lavogan, de 7 anos. E já várias vezes o vira com Lanidar, o que lhe parecia um bom sinal. Bologan aproximou-se de Jondalar com alguma timidez. Saudações, Jondalar, cumprimentou, olhando para os pés antes de levantar a cabeça. Saudações, Bologan, respondeu Jondalar, perguntando-se o que o levava a dirigir-se a ele. Posso pedir-te uma coisa? Perguntou Bologan. Claro. O rapaz meteu a mão no bolso da túnica e tirou um colorido cinto da virilidade. A Zelandoni falou comigo ontem e depois deu-me isto. Ensinou-me a atá-lo, mas não consigo que fique bem, explicou ele. Já tinha 13 anos, recordou Ayla, ao mesmo tempo que continha um sorriso. Não pedira explicitamente ajuda a Jondalar, mas este entendeu o que o miúdo queria. Habitualmente era o homem do lar de um rapaz quem lhe entregava o seu cinto, feito quase sempre pela mãe. Bologan pedia a Jondalar que ocupasse o lugar do homem que deveria ter cumprido essas funções. Jondalar ensinou o jovem a atar o cinto. Depois Bologan chamou o irmão e prosseguiram para o acampamento principal, seguidos pelos restantes. Ayla viu-os abalar. Bologan, de 13 anos, ao lado de Lavogan, de 7. Lanoga, de 11, com Lorala, de 1 ano e meio, apoiada na sua anca. E Trelara, de 9 anos, levando pela mão Ganamar, de 3. Recordou que lhe haviam contado que um dos irmãos morrera aos 5 anos. Embora Jondalar e ela os ajudassem, assim como outras pessoas da nona caverna, as crianças estavam essencialmente a criar-se umas às outras. Nem a mãe nem o pai lhes prestavam muita atenção, nem faziam grande coisa para os sustentar. Ayla tinha a impressão de que era Lanoga quem os mantinha unidos, embora agora se alegrasse por ver Trelar a ajudá-la e Bologan mais empenhado. Notou que Jonaila se mexia na manta, começando a acordar. Puxou-a para baixo e tirou a bebé, que estava nua, sem pano absorvente. Ayla segurou a criança à sua frente, enquanto esta fazia xixi para o chão. Jondalar sorriu. Nenhuma outra mãe fazia isso com os filhos. E quando ele lhe perguntou, Ayla explicou que era uma prática habitual entre as mães do clã, quando os bebés faziam as suas necessidades. Embora não o fizesse sempre, a verdade é que poupava tempo com a limpeza e a recoleção de materiais absorventes. E Jonaila começava a habituar-se, esperando que a tirassem da manta antes de se aliviar. Achas que Lanidar continua interessado em Lanoga? Indagou Jondalar, pensando também nos filhos de Tremeda. Quando a viu pela primeira vez este ano, lançou-lhe um sorriso muito carinhoso, respondeu Ayla. Como vai ele com o atirador de lanças? Tenho a impressão de que tem praticado com o braço esquerdo. Vai muito bem, respondeu Jondalar. Na verdade, é incrível vê-lo. Pode valer-se um pouco de braço direito e utiliza-o para colocar a lança no atirador, mas arremessa-o com toda a força e precisão com o braço esquerdo. Converteu-se num bom caçador e ganhou o respeito da sua caverna e mais prestígio. Até o homem do solar, que abandonou a sua mãe quando ele nasceu, mostra interesse nele. E a mãe e a avó já não insistem para que as acompanhe na apanha de bagas e de outros alimentos, com medo de que ele não seja capaz de se sustentar de outra forma. Elas confeccionaram o arnês que ele usa, mas foi ele quem lhes disse como o queria. Atribuem-te o crédito de o teres ensinado, sabias? Tu também o ensinaste, argumentou Ayla. E pouco depois acrescentou, é bem capaz de se transformar num bom caçador, Mas continuo a pensar que a maioria das mães não o irão querer como companheiro para as filhas, disse ela. Temeriam que o mau espírito que lhe deformou o braço ainda o ronde e possa transmitir o mesmo mal aos filhos das suas filhas. Quando Lanidar disse, no ano passado, que um dia queria ficar com Lanoga e ajudá-la a criar os irmãos, Proleva comentou que, na sua opinião, seria um par perfeito. Como Laramar e Tremeda têm o status mais baixo, nenhuma mãe quererá que o seu filho se junte a ela. Mas duvido que alguém coloque muitos entraves à união de Lanidar e Lanoga, principalmente se ele é um bom caçador. Não, mas preocupa-me que Tremeda e Laramar encontrem maneira de se aproveitar dele, vaticinou Jondalar. Notei que Lanoga não está ainda pronta para os primeiros ritos, mas estará em breve. Já começa a mostrar sinais disso. Quiçá antes de terminar o verão, para a última cerimónia dos primeiros ritos desta temporada. Já te pediram que colaborasses nos primeiros ritos deste verão? Inquiriu ela, procurando aparentar despreocupação. Sim, mas disse-lhes que não estava preparado para essa responsabilidade, retorquiu sorrindo-lhe. Porquê? Achas que devia? Apenas se quiseres. Algumas jovens ficariam muito satisfeitas se aceitasses. Talvez até Lanoga, contrapôs Ayla, virando-se para Jonaila, para que ele não lhe visse o rosto. Lanoga não, exclamou ele. Isso seria como partilhar os primeiros ritos com uma filha do meu próprio lar. Ayla fitou-o e sorriu. Estás mais perto disso do que qualquer outro homem, observou Ayla. Já apoiaste mais aquela família do que Laramar. Aproximaram-se do acampamento principal e as pessoas começaram a saudá-los. Achas que levará muito a fazer um assento para o outro lado? Perguntou Ayla. Se arranjar ajuda e começarmos já, talvez esteja pronto à tarde, replicou. Porquê? Então posso perguntar à primeira se tem tempo para o experimentar esta tarde? Ela disse que queria fazê-lo antes de o usar na frente de toda a gente. Pergunta-lhe. Pedirei ajuda a Joharren e a outros. De certeza que ficará pronto. Jondalar sorriu. Será interessante observar a reação das pessoas quando a virem a ser puxada por cavalos. Jondalar talhava uma árvore jovem, de tronco reto e robusto, mais grosso dos que os que geralmente escolhia para um atrelado. O machado de pedra tinha na parte mais larga uma espécie de ponta e a parte de corte havia sido aparada até se reduzir a uma fina secção transversal, com a extremidade afiada e arredondada. O cabo de madeira tinha ao cimo um buraco de lado a lado, no qual encaixava a parte pontiaguda da cabeça do martelo. Estava acoplado de tal modo que, a cada golpe, o machado ajustava-se mais firmemente ao buraco do cabo. As duas peças estavam bem atadas com couro molhado, que encolhia e apertava mais ao secar. Um martelo de pedra não era tão resistente para cortar a direito um tronco de árvore. O pedernal partir-se-ia se usado desse modo. Para talhar uma árvore, com uma ferramenta assim, devia cortar-se em ângulo, pouco a pouco, até que o tronco se partisse. No fim, o toco ficava como se tivesse sido mordido por um castor. Mesmo assim, desprendiam-se lascas de pedra da lâmina do machado e era necessário afiá-la constantemente. Isso fazia-se mediante um percutor de pedra manejado com grande domínio ou com um cinzel de osso afiado, batido com um percutor, para extrair as finas lâminas de pedra e voltar a afiar o fio. Como consideravam um talhador de sílex experiente, Jondalar era frequentemente chamado para cortar árvores. Sabia usar o machado e afiá-lo de maneira eficaz. Jondalar acabava de cortar uma segunda árvore de tamanho semelhante quando chegou um grupo de homens. Joharren, com Soloban e Rochemar. Manvelar, o chefe da terceira caverna, e o filho da sua companheira, Morizã. Quimera, líder da segunda caverna, e João Decan, o seu sobrinho da mesma idade. O Ilamar, o mestre do comércio. E o seu aprendiz, Tivona. E o seu amigo, Palidar, e Stevadal, o chefe da 26ª caverna, em cujo território se celebrava a reunião de verão desse ano. 11 pessoas para fazer um atrelado, 12 com João da Laje e 13 se contassem com ela. Ayla havia construído o primeiro sozinha. Sentem curiosidade, pensou ela. A maioria dos recém-chegados já conhecia o aparelho a que ela chamava atrelado e que usava para transportar cargas com a ajuda dos cavalos. A construção começava com 2 varas afiadas de árvores jovens, às quais tinham sido retirados os ramos. Dependendo da espécie, retirava-se também a casca, sobretudo se saísse com facilidade. As extremidades mais estreitas atavam-se entre si com uma corda ou uma correia resistente e prendiam-se à cernelha do cavalo com um arnês. As 2 árvores, postas em ângulo, separavam-se gradualmente e só as extremidades mais largas e pesadas arrastavam no chão, reduzindo-se assim ao mínimo a fricção e sendo mais fácil puxar cargas pesadas. Acrescentavam-se às 2 varas peças transversais de madeira, tiras de couro ou cordas, qualquer coisa capaz de aguentar uma carga. João Dalar explicou aos que haviam chegado que queria construir uma espécie de atrelado com peças transversais especiais unidas de determinada maneira. Pouco tempo depois já tinham cortado mais árvores e, após experimentarem algumas sugestões, alcançaram um resultado viável. Ayla concluiu que não precisavam dela e, enquanto os homens trabalhavam, foi chamar a Zelandoni. Escapuliu-se com Jonaila na direção do acampamento principal, pensando, por um lado, naquele atrelado, com todas as suas modificações, e, por outro, naquele que os dois haviam construído na longa viagem de regresso ao lar de João Dalar. Quando chegaram a um grande rio que tinham de atravessar, construíram um barco parecido com uma escudela, como os que utilizavam os mamutói para atravessar rios. Uma estrutura de madeira em forma de tigela, coberta por fora com uma pele de auroque bem untada com gordura. Era simples de fazer, mas difícil de controlar dentro de água. João Dalar falou-lhe das embarcações que os xaramudói construíam, escavadas num tronco alargado com vapor e uma proa pontiaguda de cada lado. Eram bem mais complicados de fazer, mas fáceis de controlar. A primeira vez que atravessaram um rio, utilizaram um barco em forma de escudela para carregar as coisas e a eles, e dirigiram-no com pequenos remos, enquanto os cavalos os seguiam a nado. Uma vez atravessado o rio, voltaram a guardar as coisas em alforjes de vime e couro, e depois decidiram fazer um atrelado para o Ini levar no barco. Mais tarde, aperceberam-se de que podiam atar o barco entre as varas do atrelado e deixar que os cavalos atravessassem o rio a nado, puxando a carga, enquanto Ayla e João Dalar os montavam ou nadavam ao seu lado. O barco pesava pouco e, como flutuava, as coisas não se molhavam. Quando chegaram à outra margem do seguinte rio, ao invés de esvaziarem, decidiram deixar as coisas no barco. Embora o barco, em forma de tigela acoplado ao outro lado, tornasse a travessia de rios mais fácil e não criasse qualquer complicação na travessia de planícies, quando tinham de avançar por bosques ou por terrenos escarpados que exigissem curvas apertadas, as compridas varas e o barco podiam ser um empecilho. Por várias vezes estiveram prestes a deixá-los para trás, mas conservaram-nos até se encontrarem mais perto e terem uma boa razão para os abandonar. Ayla já tinha explicado a Zelandoni os seus planos, de modo que a mulher estava preparada quando Ayla a foi buscar. Quando chegaram ao acampamento da 9ª caverna, Os homens encontravam-se junto do cercado dos cavalos e não as viram. A primeira, levando a bebé adormecida nos braços, esgueirou-se para o abrigo usado pela família de João Dalar, enquanto Ayla ia ver em que fase se encontrava o atrelado e o assento. João Dalar não se enganara. Com tanta ajuda, a construção fora rápida. Exibia um assento, parecido com um banco com costas, instalado entre duas robustas varas e um degrau. João Dalar tirara o ini do recinto cercado e estava a amarrar o artefacto à égua com um arnês à base de correias. O que planeias fazer com isso? Indagou Morizan. Por ser ainda jovem, era-lhe permitido fazer perguntas diretas. Não era considerada boa educação os adultos falarem tão abertamente, mas era isso que todos desejavam saber. As pessoas com experiência sabiam recorrer a subtilezas e a insinuações. Ayla, pelo contrário, estava habituada à sinceridade. Entre os Mamutoi era habitual e correto ser franco e direto. Era uma questão cultural. E as pessoas do clã eram capazes de interpretar a linguagem corporal, além da gestual, e por isso não podiam mentir. Tenho uma ideia de como quero usá-lo, mas ainda não sei se servirá. Gostaria de experimentar primeiro. Se não funcionar, dar-lhe-ei outra utilidade, respondeu Ayla. Embora isso não respondesse à sua pergunta, os homens conformaram-se. Imaginaram que Ayla não desejava anunciar uma experiência que talvez não resultasse bem. Ninguém gostava de tornar os seus fracassos públicos. Na realidade, Ayla tinha quase a certeza de que cumpriria a sua função, mas não sabia se a primeira concordaria em usá-lo. João Dalar encaminhou-se lentamente para o acampamento, consciente de que os outros seguiriam os seus movimentos. Ayla, despedindo-se dos homens com um aceno, entrou no cercado para tranquilizar os cavalos, depois do bulício provocado por tantas pessoas em redor. Afagou Grey, pensando que era muito bonita. Depois falou com Racer e coçou-o onde ele mais apreciava. Os cavalos, animais muito sociáveis, gostavam de estar perto dos da sua espécie e daqueles por quem sentiam afeto. Racer estava numa idade em que, se vivesse com cavalos selvagens, deixaria a mãe para galopar com uma manada de cavalos jovens. Mas como Grey e Winnie eram as suas únicas companheiras equinas, mantinham uma relação estreita com a potra e havia adotado um comportamento um tanto protetor em relação a ela. Ayla saiu do cercado e aproximou-se de Winnie, que aguardava pacientemente com o atrelado atrás. Quando Ayla lhe abraçou o pescoço, a égua apoiou a cabeça no seu ombro, um gesto de intimidade familiar entre as duas. João Dalar havia posto o cabresto na égua, pois assim era mais fácil guiá-la. Ayla pensou que talvez fosse melhor usá-lo, enquanto a primeira experimentava o novo meio de transporte. Pegando na corda, presa ao cabresto, encaminhou-se para o abrigo. Quando lá chegou, os homens já regressavam ao acampamento principal e João Dalar, no interior do abrigo, conversava com a Zelandoni com João Naila nos braços. Vamos experimentá-lo? Sugeriu João Dalar. Já se foram todos embora? Perguntou a corpulenta mulher. Sim, já não há ninguém no acampamento, respondeu Ayla. Bem, então este é um momento tão bom quanto qualquer outro, disse a primeira. Ao sair do abrigo, olharam em redor para se certificarem de que não havia por ali ninguém. Depois aproximaram-se do Winnie e, rodeando-a, posicionaram-se atrás. Um momento, pediu Ayla, e entrou no alojamento de verão. Regressou com uma almofada e colocou-a no assento, composto por vários troncos pequenos, firmemente amarrados com cordas. Umas costas estreitas, construídas da mesma maneira e perpendiculares ao assento, mantinham a almofada no lugar. João Dalar passou a bebé para os braços de Ayla e foi ajudar a Zelandoni. Todavia, quando Adonijé pisou os troncos transversais, mais perto do solo, que formavam o estribo, as compridas e maleáveis varas cederam um pouco. E Winnie, notando a mudança de peso, deu um passo em frente. A primeira retrocedeu nesse mesmo instante. O cavalo mexeu-se, exclamou. Eu vou segurá-la, garantiu Ayla. Pondo-se frente à égua para acalmar, agarrou a corda com uma mão e a criança com a outra. O cavalo farejou a barriga da bebé e fê-la gargalhar. Winnie e Jonaila conheciam-se bem e gostavam uma da outra. A criança montava com frequência ao colo da mãe e do pai. Tenta de novo, disse Ayla. Com um sorriso de alento, Jondalar estendeu a mão à corpulenta mulher para que se apoiasse nela. A Zalandoni não estava habituada a que a animassem ou encorajassem a fazer fosse o que fosse. Normalmente era ela quem assumia essa função e observou Jondalar para ver se não estava a tratá-la com condescendência. A verdade era que o seu coração batia apressado, embora se recusasse a admitir o medo. Não entendia o que a levara a concordar com aquilo. As varas voltaram a ceder quando a primeira apoiou o seu peso nos troncos mais finos, unidos para formar o estribo. Mas Ayla manteve a égua no sítio e a Zalandoni usou o braço de Jondalar como apoio. Alcançou o assento com o outro braço, deu meia volta e sentou-se na almofada com um suspiro de alívio. — Estás pronta? — inquiriu Ayla. — Estás? — perguntou Jondalar em voz baixa. Tanto quanto alguma vez estarei. Em frente, disse Jondalar, elevando um pouco a voz. Devagar, Winnie, pediu Ayla, avançando enquanto segurava a corda. O cavalo começou a andar, puxando o robusto atrelado, e a primeira entre aqueles que serviam a grande terra-mãe. A mulher agarrou-se à borda dianteira do assento, ao notar que se movia. Mas quando Winnie se pôs em marcha, a coisa não foi assim tão má. Ayla olhou para trás e reparou em Lobo, que os observava sentado. — Onde te meteste? Andaste desaparecido todo dia — cogitou ela. O passeio não foi isento de altos e baixos. Havia alguns buracos no caminho e, a certa altura, uma das varas meteu-se numa vala aberta pela água, inclinando a passageira para a esquerda. Mas Ayla apressou-se a girar o Winnie e logo o veículo se endireitou. Dirigiram-se para o cercado. Era uma sensação estranha mover-se sem usar os próprios pés, pensou a Zalandoni. Claro que as crianças que eram transportadas ao colo dos pais estavam habituadas, mas ela há muitos anos que não era levada ao colo e viajar naquele assento móvel não era a mesma coisa. Para começar, ia de costas, olhando para onde estivera, não para onde ia. Antes de chegar ao cercado, Ayla deu uma volta larga que os levou de regresso ao acampamento da Nona Caverna. Viu um caminho diferente do que tomaram para ir para o acampamento principal. Já o tinha visto e questionara-se onde conduziria, mas nunca tivera tempo para o explorar. Aquela parecia uma boa ocasião. Dirigiu-se para lá. E depois olhou para trás, para Jondalar. Assinalou-lhe o caminho desconhecido com um gesto ligeiro e ele assentiu quase imperceptivelmente, temendo que a sua passageira desse conta e pusesse alguma objeção. Ayla prosseguiu e a Zalandoni ou não se apercebeu ou preferiu não objetar. Até esse momento, o lobo avançava ao lado de Jondalar, mas correu para a frente assim que Ayla mudou de direção. Tinha retirado a corda do pescoço do Winnie. A égua obedeceria mais aos sinais da mulher do que à corda atada ao cabresto. Depois colocou Jonaila na manta às suas costas para que a criança pudesse ver em redor e não ser um peso constante no braço da mãe. O caminho conduzia a um curso de água conhecido na Nona Caverna como Rio Oeste, e seguiram-no por breves instantes. Quando Ayla começou a perguntar-se se deveria voltar para trás, Avistou vários conhecidos mais à frente. Deteve a égua e retrocedeu até junto de João Dalar e de Zelandoni.